Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Aqui é Joel Suki e eu sou asilado em Coca-Cola. Aqui é o Zivas e preciso comer nem beber. Tenho internet e manda larga em casa. É uma verdade, é isso aí. Aqui é o mestre e a virtude é quando você é a dor seguida do prazer. O vício é quando você tem o prazer seguido da dor. Ixi, Maria. Mais um mérito dos nossos roteiristas, né? Pois é. E aqui é o Neto Maru e eu tenho mais vícios do que virtudes. E no programa de hoje vamos falar sobre asilações e vícios, cara, olha aí. Esse aí promete ser massa e nostálgico, né, cara? Pois é. E finalmente vamos explicar o que é asilar, pra galera que não sabe ainda, né? Então vamos lá, e-mails. Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. Escreva para o AsilaCast, o endereço é asilacast@asileitor.com.br. Siga o @asileitor no Twitter. Peça para os seus amigos seguirem também, né? Dê aquele famoso FF, né? Que o pessoal... Se você usa o iTunes, você pode clicar aí embaixo, tem um link para assinar o AsilaCast. E os downloads, basta clicar no link download da postagem para baixar o zip, descompactar o MP3 e escutar o AsilaCast em qualquer lugar. No MP3, no MP4, nas caixinhas de som. Principalmente se você é DJ de ônibus, né? E uma novidade também, que o AsilaCast agora tá na loja do iTunes. Olha aí, olha aí. Basta você entrar ou no seu iPhone, no iPod Touch ou no iPad. Você clica lá no símbolo do iTunes, no ícone. Abre e bota pra procurar AsilaCast ou Asileitor que aparece lá. Agradecer a galera do Gurias Nerds que citou AsilaCast no Pet Drops. Olha aí, cara. Ixi, isso aí foi muito massa, cara. Eles deram uma análise bem criteriosa e positiva, né, cara, do AsilaCast. É, pois é, cara. Estamos muito gratos. E quem não conhece o Gurias Nerd, eles também têm um podcast bem maneiro, né? Isso, tem um link aí embaixo. Clique aí e escute lá. E agradecer também ao LegCast, que fez um post indicando o AsilaCast, cara. LegCast aí também foda, colaborando aí com o AsilaCast, dando aquela força. E também é uma parada muito maneira eles. Clique aí embaixo, tem um link também. E entra no site deles. E fazer a nossa campanha agora, cara. Ah, agora essa daí vai ser um dos momentos aí mais esperados da equipe e mais pedidos, né, por alguns ouvintes. É, pois é. O Asila 2 já tá no calibre pra ser lançado, cara. Olha aí. E vai vir aí com várias novidades, um visual novo, né? Várias melhorias aí que o pessoal já vinha pedindo há algum tempo. Tem várias atrações, novos posts. Agora, o mais importante aí pro Asila 2.0, porque muita coisa dele já tá feita. Agora ainda seria muito bom que os nossos ouvintes dissessem o que é que eles vão querer no Asila 2.0. Ah, né? É, cara. O pessoal pode twittar pro @asileitor enviando suas sugestões ou então enviar e-mails, né? Pro asilacast@asileitor.com. com.br. E vocês podem opinar em tudo, quadros, caches que vocês querem ver, coisas que vocês acham que não tá bom, que tem que mudar, coisas que estão faltando, porque afinal, como a gente já disse aqui, o Asila é do pessoal, verdade. Quem ouve aí. E também dizer que mulher pelada a gente já tá contando, não precisa mandar, né? É verdade. Primeiro e-mail, Júlio Kursch, Natal, Rio Grande do Norte. E aí, Asilado, meu e-mail é longo. É mesmo, tô vendo aqui. A Long, ele foi modesto, né? Pois é. Muito bom esse podcast sobre o Big Bang Theory. Espero que façam de outras séries também. Aí ele comenta aqui que um seriado muito bom pra ser comentado é o IT Crowd, que é uma série da galera do suporte técnico de informática, cara. Tu já assistiu essa daí? Eu dei uma olhada nos vídeos aqui que ele enviou. Ele enviou uns 4 vídeos dessa série. O cara que é estudante de informática, é muito boa essa série, porque ela mostra como é a rotina dentro de um setor de TI. É, pois é. É, tem os vídeos aí, clique aí e dê uma sacada nessa série. Tire suas conclusões, né? É. Agora sobre a AzillaCast 20. Vocês citaram que o Charlie Sheen estava pedindo 3 milhões por episódio. Lembra do seriado Friends? O elenco recebeu o salário de 700 mil por episódio. Na 7ª e 8ª temporadas. Mas por baixo eram uns 10 caras, né? Não, os protagonistas ali dos Friends. Pois é, bicho. E 1 milhão por episódio na 9ª e 10ª temporadas. Aí é sacanagem. Segundo ponto, vocês erraram em uma parte. O Howard não era apenas engenheiro. Ele tinha mestrado, mas o resto do pessoal tinha doutorado aí. E é com isso que o Sheldon implica. Inclusive, em um dos últimos episódios da temporada atual, e aí ele solta um spoilerzão federal, né, que a gente não vai dizer pra ganhar tempo, né, até. Terceiro ponto, quando vocês falaram da entrevista da Penny na Comic Con, lembrei de uma outra, e que a mesma afirma que comprou um shake weight, um aparelho para fortalecer o corpo e emagrecer, acho. No vídeo, ela faz vários movimentos libidinosos com o produto. Confiram, aí ele envia o link também. Tá, é o Theodos endoidou, né, com esse vídeo aí. Pois é, cara. É muito engraçado, cara, ela também. Quarto ponto. Além do Sheldon ser gay na vida real, outros dois personagens famosos na cultura pop que eu gosto muito são gays também. O ator que interpreta o Barney na série How I Met Your Mother. Mas o Barney, o dinossaurozão laranja? Laranja não, roxo, é? É, não. É porque se fosse aquele dinossauro roxo, ninguém tinha nada a ver com isso, né? É, pois é. E o ator Gandalf, o cinzento. Olha aí, cara. Não, mas tu tá de putaria, bicho. Esse bicho não era gay, não. Não é gay, né, mano? É pior que é, cara. Eu já li sobre isso. Tu quer me dizer que o Magneto é gay, mano? É pior que é. Não, isso aí eu não acredito, não. Quinto ponto. Quando vocês falaram do físico que dá suporte da série Big Bang Theory, me veio à mente outro seriado que assisto muito, House. Se você for ao IMDB e procurar pela série, vai encontrar o elenco, a atriz Bobbin Bergstrom, creditada como Nurse, enfermeira. Mas quem diabo acreditaria uma enfermeira? É porque ela é a pessoa que dá suporte na série House, ajudando a tornar verossímil as diferentes doenças da série. Olha aí. Olha aí. Agora tu sabe que, vamos dizer, o House pra mim é uma das séries mais foda que passa. A House é foda. Até pouco tempo era a única série que eu acompanhava na televisão. Mas, tipo, pra quem assiste o House, se tudo ali que passa no House tiver um fundo de verdade, a mulher é um monstro, mano. Pior que é, cara. Sexto ponto, aquele lance de vender itens no World of Warcraft no eBay se tornou prático comum, apesar da Blizzard tentar impedir. Existem pessoas que trabalham com isso. Os chineses, né, cara? É, porque chinês é... São as chamadas Gold Farmers. Existem até 2 filmes falando sobre isso. Olha aí. Chinese Gold Farmers e Second Skin. E um documentário da Discovery Channel chamado A Era dos Videogames, na quinta parte do mesmo, que são 5 partes, tratam desse assunto, expandindo para outros jogos. Dão ênfase principalmente ao Second Life, onde pessoas ganharam cachoeiras de dinheiro e o governo americano tenta criar leis para cobrar impostos sobre esse dinheiro. Olha, se você é gamer, estuda informática ou apenas curte videogame, eu recomendo fortemente esse documentário, esse filme aí, porque pode ser que dê um destino aí à sua vida, né? Pois é, e ele envia 2 links aqui desses documentários da Gold Farmer. Clique aí que é muito bom. E as sugestões que ele dá, listem as músicas que tocam em cada podcast. Tem lá nos comentários. Falaram da paródia pornô do Big Bang, mas cadê o podcast de pornografia? Pro projeto Asilo 2.0, nós estamos aceitando tudo. Outro tema interessante futuro é o podcast de Tolkien. Vocês também podiam falar das adaptações de músicas estrangeiras para o português. Olha aí. Eu sei que quem faz muito isso aí é o latino, né? É verdade, cara. E banda de forró também. Não, é. Aí... Aí é foda, cara. Próximo e-mail de Renato Mota, 26 anos, Recife, Pernambuco. Sou mais um que encontrou o Azila Cash através do Hoje é um Bom Dia, do nosso ilustríssimo salve salve Isinobre, né? Ah, Isinobre, cara, olha aí. Devo confessar que não gostei muito no começo. Apesar de ser nordestino e conhecer alguns cearenses que moram por aí, estranhei muito o sotaque de vocês. Olha aí. Achei muito forte, eu estava acostumado com podcasts do pessoal lá do Sul e do Sudeste. Talvez por isso eu estranhei inicialmente, mas resolvi dar uma chance. E não me arrependi. Olha aí, ri muito com vocês. Muito obrigado. E relembrei de muitas histórias de locadora, colégio, liseira, as manhãs e tardes assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Eu tive o privilégio de estudar no período da tarde na época, então eu vi os episódios pela manhã e quando largava a escola ia correndo para casa para assistir aquela tão velha, saudosa e estimada reprise, né, das 17h30. Pois é. E Yu Yu Hakusho então, cara, ouvindo o cast bateu uma mega saudade violenta da série. Acabei comprando aí todos os episódios em HD para ver de novo. Preciso dizer que Yu Yu é o melhor anime de todos os tempos. E sobre Pokémon então, graças a Odin eu consegui não entrar tão de cabeça na febre. Essa daí bateu na trave, né? Mas quem sabe uma parte C a gente não conseguia corromper o Renato, né? Pois é. Ele confessa aqui, espero que a mãe do Renato não esteja ouvindo, que ele gaseou muita aula pra jogar Pokémon com cabo Game Link, cara. E que, como muitos brasileiros, ele comprou a porra do Game Boy exclusivamente para jogar o seu Pokémon Red. O Azila Cash me trouxe todas essas lembranças incríveis, cara, dessa época e continuem o ótimo trabalho. Olha aí. Ah, e minha sugestão para o Cash é: presepadas durante o relacionamento. Olha aí, cara. Olha aí. É mais uma sugestão. Coloquem foto dos membros, cara, pra gente associar as vozes aos rostos. Sempre que ouço a voz do Theolus, imagino o cara como um vendedor de macaxeira que passa gritando toda tarde aqui na minha rua. Pois é. E o pior que pode ser ele, né, cara? Ele pode estar mais perto do que você imagina, né? Theolus pode ser o, sei lá, o porteiro do teu prédio, tu não sabe? Pode ser o cara que faz o teu imposto de renda. Pode ser qualquer um, cara. Pois é, pode ser o teu cunhado, bicho. Pode ser até você também. Quem sabe, né? Próximo e-mail é de Kira Sazumi, 24 anos, Azila Caster, Fortaleza, Ceará. Olá, queridos asilados. O cast de Pokémon foi muito engraçado. Aquela dublagem by Theolus e Lilith foi muito legal. Foi a melhor, na minha opinião. Vou reforçar aqui novamente. É fabulosa aquela. Só pra constar, acredito na teoria da Lilith em que Fortaleza existe pokémons devido ao número de buracos. Aqui na rua onde eu moro tem buraco que não importa quantas vezes você tape, sempre abre uma cratera. Então pergunto a vocês, qual é esse pokémon? Eu ia dizer aqui, mas pra não ofender a gestão municipal, eu... Pois é. Mas esse cast de Big Bang também não fica atrás. Sou fã da série e gostei muito das revelações. Essa daí do Jim até que faz sentido, porque me lembro que tem uma cena em que a Penny pergunta qual é a do Sheldon. E eles dizem que não sabem, mas tem várias teorias de como seria a reprodução dele. Olha aí. Essa cena aí é massa. E assim como o Neto Maru, isso não altera minha admiração e até preferência pelo personagem. Eu também achei ele foda e independente da opção sexual dela. É, pois é. Parabéns pelo sucesso e pela adoção prática do slogan da Team. Azila Cast sem fronteiras. E se você trabalha na Team, quiser que realmente você vá pra frente, né? É, pois é. Tira fora aqueles três caras azul, né? Sei lá, mas eu sei que a gente é melhor, que a gente fala, né, e tal. Pois é. Próximo e-mail aqui vem de Joe, 19 anos, aprendiz de eletricista. Olá, galera azilada. Parabéns pelo último cast. Quem viu a série, que creio que deve ser quase uma contagem de zero pessoas, mas tu que pensa, porque certamente se sente tentado a começar a ver. Bem, nem consigo pensar em muita coisa para completar o cast, só deixo três coisinhas para se acompanhar. Primeiro, uma atuação genial do Jim fazendo nerd em um filme junto com o ator principal da série Scrubs. Esse filme até inclusive eu assisti uma vez, só que eu esqueci o título, mas o cara deixou o vídeo, né? Aí, clique aí. Outra, a série tem muito a ver com jogadores de MMORPG, com uma participação de duas grandes figuras do The Big Bang Theory. Ele fala aqui do Will Wheaton, rival de Sheldon nos card games e no boliche, e o ator Simon Helberg, que faz o Howard, onde ele faz um GM do jogo online. Vale muito a pena conferir. Ele deixa os dois links, né, cara? Clique aí. Pra quem não sabe o que é GM, também não sabe o que é MMORPG, então não adianta nem comentar. Outra websérie online. Agora eu fiquei curioso, existe websérie offline? Pois é. Muito boa é The Gamers, que não é sobre MMORPG, mas sim sobre o próprio RPG, que acontece em várias situações que sempre acontecem em nossas mesas, cara. Essa daí vale a pena conferir, ele coloca aqui o link. Assistam e comentem aí no nossa aba de comentários. Próximo e-mail é do Salles Júnior, Conjunto Alvoradas, Fortaleza, Ceará. Idade 23+1. Beleza, galera asilada. Confesso que quando vi o cast 20 sobre Big Bang Theory não dava nada, porque nunca tinha ouvido falar, mas mesmo assim assisti pra ver qual era. Ri pra caramba, fiquei muito impressionado com a série, fiquei com mais vontade ainda de assistir. É, já valeu o cast, né, mano? Quando fui no Via Sul Shopping assistir Se Beber Não Case Parte 2. É chan foda agora. Na fila, vi um cara na minha frente com a camisa da série. Pra completar, o cara tinha a maior cara de nerd, cabelo curto, de lado, óculos com lente tipo fundo de garrafa, e mas ele estava com a bela loira do lado dele, olha aí. É porque com certeza ele é o chefe da TI, né, da empresa dele. Pois é, ser nerd tem suas recompensas mais tarde. Estava falando com um amigo sobre a série e ele disse que tinha as 4 temporadas. Que em agosto vinha a 5ª. Que eu acho que é mentira dele, porque normalmente não sai série em agosto. Geralmente é setembro, né? Alguma coisa assim. Como era Semana do Orgulho Nerd, pensei que vocês iam falar sobre os filmes A Vingança dos Nerds 1 e 2. Fica aí a observação. Foi meu primeiro contato com o mundo nerd. Galera, pra finalizar, mostrei alguns casts para uns amigos que vieram de São Paulo. Gostaram muito, só se complicaram na hora de entender nossas gírias. Pediram um cast sobre a língua do cearês. Olha aí. Olha aí, esse aí já tá anotado também. E pediram um cast sobre Star Wars. Olha aí. Valeu, galera, e até a próxima. Próximo e-mail aqui do Walter Pando, 25 anos, São Paulo. Abre aspas, mega twitteiro, né? Esse bicho aí também. Como vocês não citaram a participação de Blossom Russo na série como Amy blá blá blá, a namorada do Sheldon, cara. Aliás, nenhum comentário sobre a 4ª temporada. Se ninguém o fez, farei eu. Aí é foda porque a gente realmente não comentou porque não queria dar spoiler. É, como muitos ouvintes citaram aqui no e-mail, tinha realmente um pessoal que ainda não conhecia a série e a gente não queria estragar essa oportunidade dos caras começarem a ver a série, né? É, pois é. Essa temporada teve momentos marcantes, como a incrível, vou pular aqui, não vou ler, né? Ou então a fofoca de grandes proporções do incrível episódio, que eu não vou dizer. O episódio tal foi um dos melhores de todos, onde o Sheldon assume que, eu vou pular também, para atingir a singularidade quando ele, não vou dizer. Então ele constrói um, pula aqui de novo, e ainda conta com a mega foda participação, que eu não vou dizer onde ele é. pessoal de fora que não sabe o que é asilado. Asilado é aquela pessoa que é altamente, como é que a gente pode dizer? É viciado, fascinado, né? É, fascinado. Viciado é uma coisa assim meio negativa, né? Viciado é um amigo nosso que não apareceu hoje, né? Pois é. Asilado é aquele cara que é mega fascinado em alguma coisa, que gosta muito de alguma coisa. E pode ter asilado de tudo, né, cara? Pode ter asilado em, sei lá, pão. Tem o cara asilado de fome, né? Tem o cara que é mega asilado em futebol, né? Daí eu sou a ponto de prejudicar a minha saúde. Não, mas tu também que vai dizer que tu é asilado em jogar bola também, mestre. É, tu é doido, meu. Eu dou maior valor ao futebolzinho aí, o racha, racha a perna, racha a perna. O racha, o velho, a velha pelada, né? Falando em pelada, tem uns que são asilados em sexo também, né? Infomaníacos, mano. Infomaníaco. Agora, bicho, eu conheço um cara que o cara é um mega asilado em cigarro. Um gerente de uma empresa que eu trabalhei. Meu amigo, o cara era tão asilado do jeito, aí o Zivas Júnior já tá tossindo, né? O irmão dele, ele já tinha morrido de câncer de pulmão, graças ao cigarro, bicho. E o cara, ele fumava uns 5, 6 maços de cigarro por dia. Caralho, meu irmão. Cara, eita, meu, caipora. Caipora? Eita, mas tô chaminé, né? O cara, bicho, ele chegava assim. O cara, se ele não fumasse, o cara ficava tremendo, cara. Era com um cigarro na mão, aquelas bombinhas que ele tinha asma na outra mão. Oxê. O cara dava uma tragada e o cara tomava a bombinha, aí dava outra tragada e o cara tomava a bombinha. Meu irmão, esse negócio de cigarro, mano, é muito comédia. Acho porque lá na faculdade, achando o curso e tudo. Faculdade. Tem uma professora, mano, que ela só dá aula, mas com cigarro na mão. Mano. Ela não consegue. Se ela não tiver com o cigarro dela, fumando lá o cigarro dela, ela não dá aula de jeito nenhum, mas ela começa a ficar perturbada. Ei, mano. Começa a rodar. Tá lá. Mas você tem ideia, quando ela não tá com o cigarro na mão, ela tá segurando o giz pra escrever do mesmo jeito que ela segura o cigarro. Mano. Na ponta dos dedos, cara, também. É incrível. Caramba. É, mas lá na Federal o cigarro é outro, né não? Pois é. Ah, não, pois é, tem outro também, né? Cigarro tem um carro do capeta, né, também. Né? Como é, mano? Parada, né? Carrinho do capeta, tá? Pessoal ali que, mano, eu sei que tem outro, mas tem outra professora também lá que ela parou, né, tá parando de fumar e tudo. Aí pra ela poder parar e tudo, mas ela masca um cigarro de nicotina, né? Aí a professora, ela ficou viciada. Mas peraí, ela masca um cigarro de nicotina, ela masca um cigarro e começa a mascar? É chiclete, mas é cigarro não, foi mal, ó. Chegou nesse ponto, cara. O cara comeu, bicho. Eu já ia dizer que a professora era foda, porque tu imagina a mulher chegando e amassando um cigarro na boca e mastigando a parada, mano. A mulher era o diabo. E detalhe, isso era tentando parar de fumar, né? Pois é. É um chiclete baixo de nicotina. Aí ela tava dizendo, não, pessoal, não fica incomodado de eu estar mascando esse chiclete, não. É porque se eu ficar sem mascar esse chiclete aqui, eu tô tentando parar de fumar. Aí eu vou passar a matar um aluno toda a aula. Aí eu arrego, é isso. Ah, pra você ver a que ponto chegou as universidades particulares, né, mano? Não, tem aquele pessoal que fuma cigarro, tem um pessoal que só consegue fazer certas coisas com cigarro também, né, mano? Engraçado, né? Eu já ouvi falar, mas de gente que só consegue fazer as necessidades, mas do banheiro, fumando cigarro, mano. Incrível. Que isso? Eu tô falando sério. Já vi a história, né? Aí é foda, gente. É verdade, mano. Já vê isso. Venha comigo se quiser viver. Ei, falou tudo aí. Aqui é Telos e vocês não vão gravar sem mim. Olha, é isso aí. Quem é que apareceu do nada? Onde foi que esse cara saiu? Onde foi que ele saiu, né? Caramba. Telos, o retorno. Mas tu tava fazendo o quê, Tel? Cuidando das cocotinhas. Aí. Mas a gente vai ter que voltar ao assunto de cachaça, é? Tem gente que é asilado em tentar pegar a mulher, né? Também. Só em tentar, né? É o caso do Tel aí. Caso do Felipe aí. Peraí, não tinha uma regra aí de quem chega atrasado na gravação paga uma prenda, não, hein? É. Pagou a prenda, ó. Eu me lembro que tinha uma regra dessas aí. Senta aí um trava-língua aí, vai. O rato roeu a roupa do Red Home. Ah, mas você não, mas tu vai pedir uma prenda, um trava-língua, mano. Pela porra. Cantar a música no final. Tem que cantar. É, vai ter que cantar. Música. E é a música que a gente escolher. É. É mais ou menos, negócio de mundo aí, negócio de música aí é mais ou menos. Sim, aí só sei que eu até avisei que eu não ia participar desse cast porque eu não tenho visto nenhum, cara. Pera aí, mano, gravou isso aí, pera aí, gravar isso aí. Só totalmente limpeza, limpo do corpo e da alma. Certo, quem sabe que o maior vício do Telos aí é mentir, né? Vixe, doido, agora tem os caras que são asilados em mentir mesmo. Puta que pariu. Pra quem quer conhecer um dos dois maiores mentirosos do universo, é só o cara escutar o cast número 12, do Sr. Pinóquio, bicho. É doido. Eu sei que depois que a gente gravou aquele cast do Sr. Pinóquio, ele disse que tudo que ele sabe hoje ele aprendeu com o Theo. Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos, diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez, diga que sim, não. E a asilação aí do mestre de academia? Não, mas não é muito não, minha asilação maior mesmo é com jogar bola, ó, mano, meu Deus, mano, puta que faz isso. Só pra tu ver a asilação dele, ele já quebrou a perna 2 vezes e meia e ainda tá nesse negócio. Jogando bola, né? É. Meu irmão, mas o Theo tava vendo a minha condição rachando no dia que a gente tava rachando aí, mas eu tava quase sem andar. E corre, tentando correr, mano, e gritando e xingando. Meu irmão, eu sei que eu tô com a perna só o caca agora. Isso aí foi aquela partida que tu jogou se segurando na trave, foi? Partida se segurando na trave, é sair. Não, mas teve um jogo desse aí que o mestre tava jogando, aí fudeu com o joelho, aí teve que jogar o resto da partida apoiado na trave. Ah, mas essa daí foi. Ah, essa aí foi pra decretar a minha morte futebolística, mas aí o cara ali fez a cirurgia, né, e tudo, aí o cara voltou a jogar, porque não dá, macho, não dá. Não dá pra deixar de jogar, não, é impossível. É saudável, mano. O cara quebra a perna bem rasinha ali. Saudável até. É coisa quebrar outra também, né? E tudo aí volta a jogar, meu amigo. Acho que tu colocou uma perna mecânica, mano. É porque na verdade verdadeira, depois que ele quebrou o perna, que foi exatamente no joelho, aí pronto, aí ele já se sentiu o Ronaldo, aí pronto, aí que ele quis voltar mesmo. Ele pensou assim, vixe, mano, eu tô igual a história do Ronaldo ali, todo mundo vai... Superação, né, e tudo. Ver a minha superação aí, se empolgou. Eu só não peguei traveco, viu, mas... Vixe, esse culto aí também é duvidoso, viu? esse fato aí também é duvidoso, mas... Tá igual a história do Ronaldo, só que com menos dinheiro, né, estaria. Com menos traveco. Menos, viu aí? Menos só, alguma foi, coisa, hein? Foi só pra puxar a mesma frase. Queira, mano, tu se entregou, mano. O episódio saindo do armário é outro. Guarda essa história aí. Revelações, né? Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos. Diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez. Diga que sim, não. O meu primeiro vício, cara, que eu me recordo que foi um víciozão federal mesmo, foi o vício de videogame, cara. É. Pokémon. Meu irmão, eu acho que todo mundo teve, não foi, macho? Alguma... Pelo menos o pessoal que tá aqui, macho, gravando, eu acho que todo mundo teve, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que vício que ninguém escapou mesmo. Quer dizer, entra na parte de jogos, né? Videogame também, né? Maconha? Não, mas entra na parte de videogame também, sendo que não é o videogame... Pra mim, não é um videogame normal. É. Que é o velho arcade, ó, mano. cinema, é fliperama e videogame. Fliperama é muito cruel, mano, porque ali você tá no meio da galera, tá entendendo? É. Tu se liga que a galera, às vezes, vai pra locadora, não é nem pra jogar, é só pra ficar olhando pra cara dos outros. É, mano, que ali é que tá a graça da coisa, é justamente aquele clima ali, todo mundo rindo da desgraça dos outros, né, galera perdendo e tal. Brigando, né, também. Pois é, aí, é, mano, tu roubou, é, aí o outro, é, salva minha ficha aqui, no seu... É, pois é, mas o vício que eu tô me referindo era o vício da época do Super Nintendo, que o cara só jogava o videogame o dia todinho, colégio pensando no videogame, voltava pra jogar, o cara não comia direito... Pior disso aí é, antes disso, é quando o cara não tem videogame, que o cara é asilado em ir pra locadora, né, pra jogar. Que aí o cara é conhecido como o famoso poita, né? É. Ei, Neto, tu era poita, era? É demais, tu é doido, né? Eu vivia, eu só vi o Neto e o senhor Pinóquio aqui na locadora alugando 10 horas. 10 horas. Era tempos bons, o cara chegava na locadora aí. Isso no 6064. Pois é, mano. 6064 aí que eu não conheço, mas o Théo tá dizendo, né? Nintendo, quer dizer Nintendo, apareceu. 6064. 6064. Ah, velho, isso, cara. Quer dizer Nintendo 64, aí falei 60, putaria. E aí o vício do cara era tão grande que ele chegava na locadora 8 horas da manhã, aí o dono lá, o Olavo, né, naquele tempo. É assim, o Marquinhos também, né? O Olavo e o Marquinhos chegavam lá e... Ei, cara, e quantas horas? Aí o cara até fechar, né? Aí era moral, mano. É meu irmão, mano. O pior é que é mesmo, mano, porque eu ia duas vezes por dia lá, mais ou menos, e eu, quando ia jogar o 007... Aí quando eu chegava, lá estavam os dois lá, eu nem falava com ele ainda direito. Deixa eu nem falar contigo não, né, naquela época ali. Não, porque eu achava que tu era uma mulher na época. Aí tu não gosta de mulher, né? Tinha medo, né, de não, mulher. Porque... Peraí, não, peraí, Cai a boca, não atrapalha, não. Deixa eu me justificar, pô. Você já se entregou, meu não. Não, pô, mas quem conhece o Telos visualmente, imagina a versão dele mulher, mano. Aí, realmente, o cara não pode se interessar, pô, por ti. Na verdade, é porque eu sou um gatinho, aí... Na época, o Telos tinha o cabelão, bicho, até eu achava que ele era uma mulher, da época... Olha aí, olha aí. Mentira, mentira, macho, é doido, né? Tinha o cabelão, macho. E o cara ainda andava de vestido, mano, pra confundir. Não, mas pois é, não, quando o cara compra o videogame, que o cara começa a jogar em casa, aí a asilação dobra, né? Plica a asilação, né, do cara. Aí a única vida social que o cara tem é com os poita, né? Que o poita não tem um videogame. Aí tem que se deslocar pra casa do indivíduo, né? É, pois é. Aí o indivíduo tá lá enclausurado, né? Viciado lá, não fala com ninguém, não faz nada. O cara chega lá pra socializar. É uma época triste, né? Da vida do cara que... Ou não, né? É, o cara finalizou jogos divertidos, né? E tal. Eu me lembro que quando eu peguei o meu PlayStation 1, bicho, eu comprei o Final Fantasy Tactics. Caramba, era massa. Meu amigo, eu acho que teve um dia que eu passei 14 horas jogando direto. Não, cara, e o vício era tão grande que eu me lembro que na época que eu não tinha videogame, o cara tinha aquele esquema de alugar o videogame no final de semana, né? É. Tinha as locadoras aí, o Bel alugava um final de semana inteiro. E o cara não queria desligar o videogame não, né? O cara alugava sábado de manhã, assim que a locadora abria, né? Que era pra dar tempo, mas não, mano. 48 horas direto ali, o cara jogando e tal, não comia, não fazia nada. Tá aí, ó, uma cor aqui, por isso que eu não me considero um viciado em videogame. Nunca aluguei um videogame, e justamente por essa causa, porque era tudo pra entregar tal dia, não sei o quê, aí eu achava que não valia a pena, porque eu não ia jogar tanto, não sei o quê, entendeu? Aí eu deixava pra lá, eu nem gravava, nem alugava. Aí tu tem um tal de um problema que tu se esquece das coisas, né? Ah, mas é isso aí que eu ia dizer. Mora é osso. Aí tu esquece de entregar aí. Pronto, ia dar uma fortuna. Teve um tempo aí, mas que o César só não quebrou por causa do Manel, mano. O Manel alugava o cartucho, aí dava 3 semanas, aí o César ligava lá: eita, cadê o cartucho? Vai ganhar, né? Não, já entreguei aí. Aí, não, cara, a conta tá dando 50 conto aqui, tu não trouxe o cartucho e tal. O César é o novo. Aí o Theo, não, pô, entreguei, não sei o que. O Theo esticava assim a cabeça pra olhar o videogame, mas tava lá o cartucho. Agora o legal do César e do Edson é que eles eram tipo rivais e amigos, né, de locador. É mesmo, ó. E o César treinava karatê e o Edson era capoeirista, né? E tu tá ligado que eles têm uma sociedade até hoje, eles. É, negócio de... essa é outra asilação do cara, que o cara é um mega asilado em negócio de som, né? Pois é. Eles são a sociedade do Disco Night. Aí. Disco Night. Aí, eu sei que toda vida que eu chegava na locadora do César, bicho, esse bicho tava com som nasal. Aí fazendo aquela dancinha do pescocinho, mano. Bicho doido. César aí, bicho, é só a massa. Só a massa. Aí o cara chegava lá na locadora do César, tinha um sonzão irado, né? Caixa de som mega poderosa lá. Amplificado, né? Amplificador. Pois é. Com cabelo Black Power e tal. Eu lembro que a minha maior asilação, bicho, foi 24 horas quase ininterruptas, bicho. Nessa época aí mesmo, quando eu não tinha videogame, né? Tinha que alugar. Aí eu aluguei com meu irmão, a gente passou 24 horas, bicho. A única parada que eu fiz foi pra almoçar e tomar banho. É porque a mãe mandou, né? Na hora. Não, nesses tempos. Os meus pais não estavam em casa. Tinha isso também. Quando os pais estavam em casa, a gente não conseguia jogar direto, né? É, pois é. Liga esse negócio, menino! O mais engraçado é que a mãe dizia que o videogame danificava a televisão, né? Caralho, mas agora isso era verdade. Irmão, bicho, era a cara da minha mãe dizer que o videogame ia acabar com colorido, né? Só que assim, o cara tirava o videogame aí, puta merda, a novela toda embaçada, acabou com a televisão. Esse tem que mexer aí, no em casa, contraste. Eu estaria mexendo em contraste. Mexer na nitidez, né, da imagem. Não, mas isso aí é geral, mano. Acho que toda mãe dizia isso. Pô, outra frase clássica do tempo que o cara era viciado era aquela parada que o cara já tava jogando há umas 10 horas. Aí a mãe do cara chegava assim: ei, malaca, liga aí, não sei o quê. Esfriar a televisão aí e tal. Cara, tô quase salvando e tal. Bora, porra, se não desligar, eu vou desligar geral aqui. Desligar geral até hoje rola aqui no computador, ó. Você é mesmo, essa é boa. Ontem mesmo aconteceu, ó. O meu pai fez isso, cara, uma vez comigo. Eu tava jogando ali. Eu tava jogando Final Fantasy VIII, bicho, longe que são uma porra. Aliás, Final Fantasy VIII não, Final Fantasy Tactics mesmo. Aí no Final Fantasy Tactics, pra quem nunca jogou, é um jogo de estratégia. Quando o cara entra numa batalha pra desenvolver os personagens, né? O cara passa horas e horas, né, na batalha. Aí eu entrava naquelas batalhas de 3 horas e tal. Aí eu, não, pera aí, eu vou desligar o videogame já já. Já já, né? Daqui a 3 horas. Já às 4 horas ligado o videogame. Aí eu só vejo. Acabando. Eu só vejo a televisão apagando assim. Parece um sabre de luz, amigo. O cara gritando: filha da puta, tá com o controle no chão, né? Tá com o controle do PS3 no chão, né? Vixe, velho. Acabou a energia. Aí meu pai, assim, na geral. Dando a risada, né? Fazer a risada ali do Sheldon. Não, aí ele com a mão assim no interruptor, aí olhando pra mim, ó. Ixi, mano, tá merda. Mas aí tu não brigou com esse bicho, não, mano. Tu já viu o tamanho do pai do Joel Suc, tu? É coragem, viu, também. Mas teve um caso desse aí, bicho, parecido nos Estados Unidos, onde a mãe chamou a polícia pro filho dela, cara. Que isso? Era 2:30 da manhã, né? Ela acordou, viu só aquela luz acesa, né? Ela, bom, que é isso? Chegou o menino jogando GTA, ó. Aí aquela discussão toda e tal, ela puf, desligou o videogame, né? Aí começou a discussão e tal, o menino dela começando a brigar com ela. Eu acho que ele empolgado pelo jogo, né? Pelo GTA. Pegou uma metralhadora aí. Aí eu sei que no fim das contas a mãe acabou chamando a polícia pra acalmar, né? O moleque lá. Perseguir ele, né? É doido. Mas pensa aí, bicho, a mãe chamando a polícia pro filho parar de jogar videogame. É, mas já percebeu que essas loucuras só tem nos Estados Unidos, mano. Bicho, imagina a cena aí, cara, os policiais chegando na casa do cara. Ei, guri, pausa o jogo e põe a mão na cabeça. Vixe Maria, velho. Ou desliga ou vai pra cadeia. Ou então aquelas, geralmente quando os caras tá com refém, né, põe a arma no chão, põe a arma no chão, os caras, bora, mano, bota o controle no chão. Bota o controle no chão. Ah, o cara tava jogando GTA, né, meu, também. Aí o cara, pera aí, mano, só salvar aqui rapidinho. É, mano, o negócio de salvar é que é comédia, viu, mano? É, grava. Tava na zilação lá e tal, aí chegava. Menino, tu não vai desligar isso não, menino? Peraí, deixa eu gravar. Às 3 horas tu tá aí? Não, peraí, minha filha. Acabou não. Salvar aqui, senão eu vou ter que passar mais 3 horas aqui. Eu sei que esse negócio. Olha o argumento aí do cara, mano. Eu sei que esse negócio aí de só salvar aqui gerou vários prejuízos, né, pra donos de locadora. Eles sempre chegavam pros caras e, mano, acabou aí a tua hora, o cara. Não, mano, só eu salvar aqui, mano, tô terminando aqui a missão e tal. É, isso e se passava 20 minutos, né, e o cara não saía do... Quando eles lembravam, né, de dizer que era a hora do cara tinha acabado, né, porque às vezes o cara acabava a hora dele, ele nem tava nem aí, né. O neto aí quase dorme no locador do cara aí. É porque o cara tinha um negócio de pontos aí, um tal de cliente VIP aí, dava direito à hospedagem depois do cara tirar uma pilhagem aí. Você sabe qual é o recorde de maior tempo jogado? Ininterruptas. Detalhe, ininterruptas, viu? 3 meses. Acertei. É, pelo jeito que ele ficou calado, eu acho que tu acertou. Foram 50 horas. Isso, um grupo de holandeses jogando Red Dead. Ah, um grupo, olha aí. Se a equipe do Azileito fizesse um grupo pra jogar ininterruptamente, a gente virava era um ano, mano. É mesmo. Não, só na base do Guinness. Só na base do Nescau. Cada participante ganhou um prêmio de 1.000 euros. Aí. Eita, mãe, então pera aí, vamos fazer isso amanhã, viu? Pula aqui pra casa. Faz os PS aí. Certo que na matéria aqui também conta que em 2005 um sul-coreano tentou fazer a mesma meta, né? De 50 horas ininterruptas jogando StarCraft. Só que aí o cara problemas. Teve um problema cardíaco, né, cara? Aí ele morreu, infelizmente. Que marido. Eu sei, mano, que depois do vício de videogames e locadora, outro víciozão fodástico, outro asilamento, né? É. Que a negada mergulhou de cabeça aí, a gangue do Telos, foi a questão do RPG. É, isso aí foi uma fase da vida do cara, bicho, que foi uma asilação muito grande, viu? Uma fase, pra ser modesto e não dizer uma década, né? Porque é como a gente disse, na época do videogame, a gente ia de manhã pra locadora e voltava à noite, né? É, pois é. Na época do RPG, cara, era o mesmo esquema, só que tinha um diferencial, porque os caras já eram um pouco mais velhos, né, nessa época aí. Sim. Aí era assim, o cara começava lá no Cassino Telos, 1 hora da tarde, mais ou menos, aí até meia-noite, um quebrado. Aí o cara dormia a manhã todinha pra voltar 1 hora da tarde e continuar nessa rotina sucessivamente. Porque às vezes o cara chegava de manhã, né? Aí chegava, dava a hora do almoço, aí, não, eu vou só em casa almoçar e volto pra cá, mano. É mesmo, mano, apertado. Essa frase é clássica, mano. Foi a relação de RPG e carne era realmente cruel. Quantas vezes o Neto ia e voltava na mesma pisada, ó. É um grupo inteiro, na verdade, né? Um grupo inteiro de umas 6 pessoas, né? Ou 7, eu acho. É. Obrigado, só ia, bom, todo mundo aqui 1h30, hein? Meia hora pra almoçar. E todo mundo ia se embora, e quando voltava, todo mundo já tava aqui de novo. E eu não tinha nem almoçado ainda. Aí, ó. É por isso que eu digo que o Theolus tem plenas condições de quebrar esse recorde aí de 50 horas com a mão amarrada, viu? O Theolus aí consegue. O cara ficava morrendo de fome, mas não deixava de sair da mesa, né? Eu não deixava, porque era um negócio altamente viciante, mano. Porque o RPG tem isso, né? Na época a gente jogava muito Dungeons & Dragons. E o cara ficava naquela curiosidade de evoluir o personagem, de saber como é que a história ia terminar e tal. E aí vale também outra menção honrosa pro mestre, né? Porque a gente, como jogador, não tava nem vendo. Era um dia atrás do outro de aventura e tal. E o mestre se lascava aí, virando noite pra poder criar história. Mas isso aí é só suposição que eu criava história, viu? Porque a maioria... eu já ia corrigir, ó. Ele, na verdade, ele só tem uma mente fértil e cria tudo na hora ali. É, mas teve uma época que eu e o Felipe, que a galera se distanciou, o Neto se mudou, uma galera, mó galera se distanciou da gente aí. O cara não é que o cara se distanciou, mas é que o cara se libertou do vício. É outra história. Na verdade, tu só fez mudar de casa, foi isso que impediu. Tenho certeza. Aí quando foi, mudou de bairro, aí eu e o Felipe direto aqui, ó. Até a mãe do Felipe vinha buscar ele aqui em casa, ó. Criatura sair de casa, faltava não voltar mais. Ah, é, o cara tinha também esses detalhes aí, porque no começo da febre do RPG, o cara não era tão velho assim, né? O cara tinha tipo uns 14 anos, né? O Theolus tinha uns 20 cacetados. Ai, Deus. Só que aí, era comum o cara tá lá no hotel, aí da fé aparecia. Aí é, a vinheta. Ah, só que então. Aparecia só uma mãe na janela, assim, procurando pelo filho. Putari, Lano, cadê você? Quando era a mãe do mestre, porque tinha que acabar o jogo, né? Mas era os... Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos. Diga que nós vamos entrar imediatamente e comer o que a sua mãe fez. Diga que sim, não. Nenhum dos participantes nunca teve vício e asilamento de estudar, não, hein? Irmã. Só os vagabundos, ó. Calado, ó, todo mundo agora. Eu tive uns pequenos lapsos aí, né, na verdade. É mentira. Mas o céu tá de prova aí. Tem uns tempos aí que eu pego e tiro assim, umas semanas aí pra ficar estudando. Ah, os estudos do Felipe é um pouco engraçado, mas... Não, porque não são estudos mesmo, né, mano? Mas é porque o cara fica... É aquele negócio, né? Começa o semestre na faculdade, o cara fica vagabundando parte do semestre, aí chega no final do semestre, o cara acumula tudo, aí tem que dar conta, né? Aquela velha frase do Seu Madruga, né? O cara junta tudo pra pagar no fim do ano, né? É. Irmão, agora eu sei que tem um amigo meu que o cara é um asilado mesmo em malhação, cara. O cara ficou tão asilado em malhar que o cara se distanciou dos amigos. O cara era bem magão, né? Estudar. Aí quando ele se distanciou, eu falando com um amigo meu, né? Ei, tu sabe do fulano? Ele, vixe, sei mais não, ó. Aí ele morava aqui perto, né? Aí eu, bora lá na casa dele. A gente chegou lá na casa do cara, aí eu vi a mãe dele no portão. Aí, não, cadê o fulano de tal? Aí, não, ele tá lá dentro, chamar ele ali. Aí lá vem o cara. Aí, ah, não, mano, mas tá de putaria, mano. Vai chamar o cara lá, vai. Não, você deu, mano. É mentira, mano. Agora o cara que eu achei putaria, bicho, foi, tinha um colega nosso, mano, que o cara era bem magão, mano, brancão, sabe, mano? E o cara era mago, que ele contra a luz, bicho, o cara via as veias dele, tudinho. Aí, esse bicho, não sei o que foi, se mudou uma parada dessa, ele passou uns 6 meses, eu acho, sem aparecer pelo bairro e tal. Aí teve um dia, bicho, que esse cara apareceu pra gente jogar... Meu irmão, mas o cara em 6 meses, mano, tava do naipe do Alexandre Frota, mano. É, pois é. O cara é gigante, mano, monstruoso. É o caralho, meu irmão. Que cara. Pô, foi a mudança mais radical que eu vi, bicho, porque da nossa turma ele era o mais franzino, mano. Só a titela zona mesmo, mas o cara ficou gigante, bicho. Isso é inacreditável, cara. Olha assim. Ah, pois é, se pode-se dizer que bomba faz efeito, bicho, esse cara aí é a prova viva. Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos. Diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez. Diga que sim, não. É, vício de comida, eu acho que todo mundo tem aquela comida que o cara não resiste, né? Eu tô com agora, mano. Pelo amor de Deus. Tô... Churrasquinho grego. Não, mano. Lá perto da faculdade, por acaso, né? Já tem. É muito famoso lá. Um Guaraná, né? Que tem lá e tudo. Uma mulher lá que vende. Pode Guaraná, sabe? A erva maldita, né? Não, mano. Mas é verdade, mano. Eu tô nessa parada desse pó de Guaraná, mas é pó de Guaraná tradicional turbinado. É açaí turbinado, açaí mista. Caralho, ideal. Mas o que é que muda do açaí normal pra um açaí turbinado? Sei que depois que o cara toma, o cara fica mais elétrico. O cara fica muito doido, né? Ei, mano, mas esse pó de Guaraná aí dá fome no cara e tal, ele começa. Isso aí vai. Esse pó de Guaraná desse aí é que vale uma refeição, um prato feito gigante mesmo. Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos. Diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez. Diga que sim, não. Uma das asilações de comida mais comuns que tem é o cara ser chocólatra, né? É mesmo? É, isso aí também. É porque realmente, mano, chocolate é bom demais, né, mano? É porque o pessoal disse que a composição do chocolate tem umas substâncias que dão prazer, né, e tudo. Tem parada assim. É, mano. A galera disse que comer chocolate é praticamente sentir um orgasmo. Tem gente que sente mesmo essas paradas aí. Mas quando tu come chocolate, Théo, tu sente um orgasmo? Não. Isso aí pra mim nem existe. Olha, se foi tu que levantou a tese, porra, como é que não existe? Chocolatezão que eu sou muito viciado, bicho, é naquele diamante negro. Puta merda. Pare. Diamante negro. Não, esse bicho aí dói no dente, mano. Puta merda. Mano. Que estrala. É, mano. Então, naquele. Agora de chocolate, o chocolate que é fodão é aquele Opereta, mano. O Opereta. Ali o bicho é do mal, mano. Não, macho, eu do mal falou Choquita, ó. Choquita. O El Choquita. Nem fabrica mais com essa porra. Lógico que fabrica, tu é doente, é. É muito errado. Fabrica é porra, mano. Choquito. Tá doente, é, outro bonito mora em terra, mano. Agora. O cara só encontra na época da Páscoa, naquela caixa da Nestlé, que vem um pequenininho assim. Hoje mesmo eu comprei um, deixa de ser doente. Ei, mas o chocolate que eu dava maior valor era aquele Milk Bar, mano. E ainda fabrica esse bicho aí. Acho que agora esse Milk Bar apocou há muito tempo. É louco, mano. Aí tem nas caixas ainda, mas que eu vi. É muito massa, bicho, esse bicho aí. Milk Bar apocou, sinto muito. Ei, mas, ó, chocolate, meu irmão. Chocolate é o talento, mas o talento é massa demais, mano. Aquele talento, chocolate talento. Talento tem eu. Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos. Diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez. Diga que sim, não. Outra asilação zona do mal ali que eu tinha antes era naqueles biscoitinhos de chocolate ali da Parmalat. Hein? Uns anões, é, que faziam propaganda e tal. É, não sei qual era, mas era muito bom, cara. Eu não sei se pode considerar um vício, mas eu só sei que eu não dispenso uma pizza, ó, mano. Ah, isso aí é... Mancho, pizza pra mim é cruel demais. Vale tanto é que eu papoquei com a pizza aqui cruel. Isso aí, bicho, é outro vício que é cruel. Não, agora desse tipo de alimento, bicho, que eu sou viciado é pastel, ó, mano. Nunca vi o cara dizer que comer um pastel ruim, mano. É mesmo. Vamos dizer, não é o melhor, mano, mas o cara não reclama, diz, não, o pastel tava bom e tal. Existe aqueles pastel que são de vento, né? Não tem nada dentro. Na verdade, eu já ia defender essa tese aí também. Pra mim, pastel não rola muito bem, não, porque existe a negada que não... faz o bicho direito, aí dá logo uma raiva. Não põe nada. Agora, pizza não tem erro, não, velho. Eu nunca encontrei uma pizza ruim. Eu já encontrei mal feita. É porque o queijo é colocado diferente, né, Théo? Por quê? A mal feita, o queijo, eles encheram muito queijo. Aí qual é o problema? Como ficou um excesso muito, a pizza excesso ficou oleosa demais, mano. O cara assou a pizza com óleo. Já vai sair, velho. Queijo, ele solta óleo, um óleozinho dele lá. Uma gordurinha, não é gordura, né? Um óleozinho dele lá. Sei lá como é o nome. Aquela parada que dá o sabor, né, cara? As calabresas também soltam. Eu pensei que você ia dizer que a linguiça soltava também. Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos, diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez, diga que sim, não. Nessa parte alimentícia aí, bicho, eu acho que eu sou viciado já em Coca-Cola, cara. É, eu também, cara. Tu é doido, mas se me der 2 litros de Coca-Cola pra eu tomar, eu tomo sozinho, cara. Cara, eu não consigo não, cara, eu abro a geladeira, se eu ver Coca-Cola lá dentro, eu tomo um copo. É doido, cara, quando o cara passa muito tempo sem tomar Coca-Cola, o cara sente aquele gostinho arranhando na garganta do cara, bicho. Eu ainda vou te dizer mais, mano, tem uns 8 anos, eu acho, 7 anos que eu não tomo Coca-Cola. Nas vezes que eu preciso tomar, mano, essa bicha, mano, é tipo como se fosse um ácido mesmo, mas vai queimando a língua do cara e tal, e dá uma azia zona federal, mano. Irmão, tem uma história, mas que um professor meu me contou, que é assim, né? Uns gringos e tudo lá pra uma região aqui do Brasil, não sei o que. Aí deram uma coca aí pra um índio tomar, né? E tudo. Aí o índio lá também que era essa. Aí a bicha gelada que só o caralho. O cara não tava nem acostumado a tomar nenhum tipo de bebida gelada, né? Meu irmão, sei que o cara deu essa parada da Coca-Cola aí pro cara beber, pro índio beber. Meu irmão, o cara jogou a garrafa pro alto e saiu correndo pro meio da mata, mas voltou 3 dias depois. Nem que disse que tinha sido possuído por um demônio. Não, mano. Por isso que quando tu toma coca, tu fica estranho, né, mano? Mas veja bem, mano, pra uma pessoa, macho, adulta, tipo, que era no caso desse índio aí, no caso, nunca tinha tomado uma parada dessa, mano. Nunca tinha tomado assim uma parada gelada, por exemplo, né? Aí toma logo Coca-Cola, mano. Gelada, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ei, mano, mas não tem uma parada que quando o cara ele não é acostumado com açúcar industrializado, quando ele consome esse açúcar refinado, ele fica mega elétrico e tal, e o açúcar dá uma adrenalina fundida no cara, o cara sai pulando e tal. Mas eu acho que é coisa do capeta mesmo, a Coca-Cola. Vou contar aí. Que a bicha ali é sucesso mundial, infernal, estelar. Mas tudo que faz muito sucesso, a galera diz que é do demônio. É. Ainda bem que a gente já tem um bruxo, né, no cast aqui do programa, e qualquer coisa a gente tá assegurado, né? Quando o cast, o Azila Cast tiver mega famoso, a galera vai dizer que também é do demônio, bicho. Ela vai dizer que o Joel é do capeta. Eita, o dos Martos tem um rabo aí. Tem um rabo, otário. Não, tu sabe por quê? Tu já assistiu aquele episódio do Chapolin do Chirrin, Chirrion do Diabo? Se liga, tu? Meu Deus do céu. Tu, daquele episódio ali, bicho, o Madruga vestido de capeta, não é a cara do Manel, não, mano? Vocês sabiam que essa parada de Coca-Cola aí, a polícia rodoviária dos Estados Unidos, eles usam Coca-Cola pra limpar o asfalto de sangue. Eu ouvi dizer que tem dentista que usa Coca-Cola pra esterilizar os aparelhos de... Não, mas é putaria. Tem que ouvir a parada da mulher, a mulher. Tem uma mulher aí, de interior, né? Dizendo que quando depois da uma, né, e tudo, aí passa Coca-Cola pra matar a porra do cara, ó. Que marido. Puta que pariu, depois de dar uma, mano. Ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos, diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez, diga que sim, não. Tem um cara aí, irmão de um cara do cast, que o cara é um mega asilado em filme pornô. Eu sei que é esse cara aí. Meu irmão. Eu vou dizer uma coisa, eu poderia ser um cara vingativo aí e entregar que é o irmão desse cara. O cara, eu cheguei na casa do cara pra imprimir o negócio. Em plena 8 horas da manhã, cara. O cara com os sites não abertos lá. 8 horas da manhã é cruel, viu? É putaria, né? O cara chega assim na casa desse bicho, né? Cedo da manhã é forte, viu, bicho? Aí vai passando no meio da sala. É o pornozão rolando no meio da sala, né? 10 horas da manhã. Pois é, cara. E o pior é que o computador quase não tem vírus, viu? Putaria. Ei, mas agora o Jack Chan Jr. ele tinha um parente da família dele, cara, que o cara era asilado também em filme pornô, mano. Aí o cara teve uma época que a gente andava muito na casa do avô dele. Aí esse cara morava lá, né? A mãe do Jack Chan Jr. disse: ah, mas tem a como é? A formatura do fulano de tal. Aí era o cara, né? Aí beleza. Aí tá gravado lá em fita. Pega lá a fita. Aí pegaram a fita do cara e botaram no videocassete. Família toda, né? Lá sentado no sofá e tal, orgulhoso. O cara gravou um pornô, mano, por cima da fita de formatura do cara. Caralho. Não, foi não, mano. Oi, cara. Aí é foda, bicho. Mas maldade, era mesmo bom, mano, o filme. Era aquele, como é, Emanuele no deserto. Aí o cara cagou o pau mesmo, viu? Como era aquele... Privé da Band, né? Não, mas aquilo ali é um cine peito, mano. Só mostra os peitos. O cara botando aquele chapéuzinho, né? Aí de repente só a tela piscando. Parecendo negão lá, ó, vixe. Ei, mas o Jack Chan Jr. tava lá nesse dia? Tava. Eu garanto que naquela época ali, o naipe do Jack Chan Jr., esse bicho deve ter ficado com um olhozão gigante, mas não foi nada. Eu acho que ele pediu foi o CD, o DVD emprestado. O vídeo cassão, a fita aí. Eu sei, mas foram olhar as fitas. Eu acho cara. Não, tenho certeza. Foram olhar as fitas do cara e tinha um monte de fita original também. Mas eu garanto que o Jack Chan Jr. levou pelo menos uns 3 aí pra casa dele, viu? Por aí mesmo. Tá, ah, sim, vamos entrar pra comer, vamos, diga que nós vamos entrar imediatamente comer o que a sua mãe fez, diga que sim, não. A cura de quase todos os vícios da humanidade é a namorada, né? É, pois é. Dói que é meia. Que o cara vive nessa merda e tal, né, afogado nos vícios. Aí o cara... Foi assim que tu se salvou, né, né? Amém, mano. Tu é doido, né? É dessa aí que o cara fica asilado e mulher, né? Depois dessa fase aí. É, cara, essa daí é... É a parte. Tu tem salvação. Mas vocês querem, a galera, os ouvintes aqui, querem ter mais ou menos ali, saber o naipe do Neto ali, em termos de mulher, é só olhar ali o Rolo, qual é o nome do cara lá? É quem? Tom Cruise. O Harold. Harold. Ah, como é o nome do cara? Eu esqueci o nome do doido lá. Harold, né? Como é? Ei, mas pera aí, tu sabe que estão exigindo agora a pronúncia britânica, né? Do nosso inglês aí, se tu não falar direito. Eu li. Tom Cruise, mano. Não faz o ovo, mano. Tu parece o doido do TTB, mano. Do Big Bang, tu parece. Qual é o nome daquele? Ronald? Leolitz? Como é? Esse daí é do McDonald's. Aquele palhaço, é, mano, do nariz vermelho. O Bozo, né? O Bozo, ó, putaria. Pera aí que eu me engasguei até aqui agora, mano. Fala aí, Joel. O doido do Big Brother. Big Brother, ó. Pedro Bial? Big Bang, mano. Mas... Quem é, velho? O Leonardo e o... Mas o cara que fazia o Bozo, não era aquele Silvio Ricardo? Silvio Sheldon, Luiz, sei lá. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, mano. Paulo Ricardo. Leonardo. Não é o nome do outro, mano? Penny. Não, o nome dos outros dois homens, mano. De quem, meu? Bebezão? Outros dois homens. Raj e quem? Raj e o outro. É o outro aqui. É o outro. É o Harald. Olha o nome dele. Tá bom, meu, parece o Harald, né? Aí eu vou ter que abrir o filme pra ver, mano. Vamos seguir adiante. Vamos adiante, valeu a piada. A piada foi boa. Não, eu vou abrir aqui e vou falar que começar a minha piada tudo de novo. Deus do céu. Aí. A merda, mano, é que o cara faz uma piada em cima do neto, aí ele é dito e apaga, aí não dá. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Right. Upside, inside out. She's living the vida loca. She'll push and pull you down. Living the vida loca. Howard. É Howard, mano. Howard o quê? É Howard. O pessoal chama Howard. Howard o quê? Dois, e preste atenção. Isso é o meu compromisso. Com isso, não, não. A postura, a minha segurança, eu passo da cintura. Então cai. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se eu tiver aqui, a mãe que tu vendo, peito, dedo. Mama, tenho respeito, dedo. Mama, tenho respeito, dedo. Mama, tenho respeito, dedo. Mama, tenho respeito. Hasta la vista, baby.